parábola da divina lei do karma. Assim falou Henri Cristo. Imaginai, meus filhos, um imenso pátio repleto de automóveis das mais variadas marcas e preços, desde o mais antigo e simples até o mais sofisticado e moderno, todos expostos a fim de serem vendidos. Imaginai outro sim, um inumerável grupo de compradores de diferenciada condição econômica, cujo único propósito é adquirir um dos automóveis exposto à venda. O dono da exposição, pensando até mesmo no mais humilde comprador, permitiu que expusessem alguns carros sem roda, sem para-brisa, sem buzina, para que ninguém fosse excluído e impossibilitado de realizar sua aquisição. Obviamente, os compradores farão uso tão somente dos seus recursos disponíveis. O mais abastado, detentor de muitas riquezas, poderá escolher um veículo belo e equipado. Já o carente, passando por uma difícil crise econômica, é coagido pelas circunstâncias a obter o veículo mais simples, às vezes sem um farol, uma roda ou um banco, quizá na esperança de agregá-los a posteriori. Enfim, cada qual, de alguma forma, comprará um dos veículos. Assim, meus filhos, é um mecanismo da lei de Deus, da lei do karma. No caso desta parábola, o imenso pátio é o mundo, o planeta Terra. Os compradores são os espíritos procedentes do plano cósmico que necessitam reencarnar, e os automóveis são o corpo no qual irão reencarnar. Os recursos econômicos das pessoas são o crédito que cada um tem perante Deus de acordo com a lei do karma. Ou seja, aqueles que pecaram muito, mataram, roubaram, trapacearam, odiaram e não puderam pagar toda a sua dívida na precedente encarnação, então não possuirão crédito para reencarnar em um corpo são perfeito. Desta forma, podeis compreender por que existem pessoas que reencarnam cegas, surdas, mudas, sem um membro do corpo, paralíticas. Por outro lado, os que semearam boas obras, ajudaram seus semelhantes, enfim, viveram dentro da lei de Deus, então possuirão crédito karmático e reencarnarão num corpo perfeito, saudável, numa família honesta, honrada. São os detentores de grandes recursos pecuniários, sendo-lhes facultado adquirir um veículo perfeito, moderno, sofisticado, que não necessita de reparos. Portanto, se desejais possuir crédito de acordo com a eterna e divina lei do karma, a fim de que possais ser bons compradores, procurai viver dentro dos preceitos estabelecidos pelo Criador, pela lei do Senhor do Universo, que é sintetizada em duas palavras, é ação e reação, causa e efeito. Semeai boas obras e recebereis os galardões distribuídos pelo meu Pai, Senhor e Deus, de acordo com o esforço e merecimento de cada filho, de cada ser humano. Sintetizando, a lei divina consiste o que é pecado. Pecado é tudo que fizerdes que faz mal a ti ou aos outros é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Que a paz seja com todos, meus filhos.